FM. Você já passou pelo transtorno de comprar um uniforme depois que você lavou? Ele encheu de bolinhas, desbotou, encheu de pelo ou deformou? Revoltante, não é mesmo? Pensando nisso, nós da Malharia Adriana Rigo buscamos constantemente inovações para garantir aos nossos clientes peças que não só vistam bem, devido ao padrão de corte, como também permaneçam perfeitas, mesmo depois de inúmeros processos de lavagem. Trabalhamos com uniformes empresariais e escolares, além de camisetas para eventos. Estamos na Rua Barão do Rio Branco, 639, no centro de Porecatu, ou pelos telefones 43-3623-99645-4195. Malharia Adriana Rigo, oferecendo sempre melhor para você. Atenção, Alvorada do Sul, Porecatu e região. Senhor Tomé Lão de Bar, não perca, não perca o maior agito da região e as atrações dessa semana. Dia 11, a partir das 20h30, o Wellington Piovesana. Dia 12, Bruno Rafael. Senhor Tomé Lão de Bar, petiscos, porções, chopp e drinks, comidas exóticas, costela de cordeiro, carne de rã, isca de jacaré e linguiça de pato. Venha, compareça e participe da festa. Senhor Tomé Lão de Bar, Senhor Tomé Lão de Bar, em Alvorada do Sul. Sorveteria Tropical traz para você uma explosão de sabores. Tá a fim de tomar um sorvete? Vá agora mesmo na Sorveteria Tropical. Temos sorvete, picolés, massas de vários sabores, milkshake, casquinhas, sundae, salgadinhos, refrigerantes, cremes e açaí que você não pode deixar de experimentar. Venha e traga sua família para saborear as nossas delícias. Ambiente amplo e agradável. A única sorveteria com sabor da fruta. Aceitamos cartões de crédito e débito. Sorveteria Tropical. A sorveteria do Walter. Rua Urbano Lunardelli, 281, Porecatu. No verão, a sua rádio é mais caliente. Aqui você pede e a gente toca. De verdade é assim. É verão. 22 horas e 7 minutos.